Salvador até 3054. Um 185, senhora. Firma, 1185. Azul 2760. Azul 2760, informo o número 4 na aproximação. Número 4 na aproximação, Azul 2760. Intercepta, mantenha presente velocidade, só sai como número 3. 2760. Passamos Lima Zulu Golf, está 10 milhas. Oeste da posição Duna, reassuma a navegação pro de Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-1, Lima Zulu Golf. Passando para 2.000 pés de Duna, Lima Zulu Golf. 3154. Controle está 3154, negativo, torre 3086. Controle Olimpo 06 retornando. Prossiga Olimpo 06. Controle Olimpo 06, desce para 2.10 da presente, avisou com solo. Olimpo 06, negativo, mantenha nível de voo 050 devido à decolagem que temos, que vai cruzar o setor nordeste. Negativo, Olimpo 06, mantém então nível 050. Sua informação, eu estou entregando no 54, está mudando o nome? Sorri Salvador, tem 3154. Tem 3154. Avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 200 graus, 079. Livre pouso no zero, futuro diversos chamados em 186, seria possível em contato. A gente está corrigindo com o controle agora, está sendo frequenciado, a gente está modulando essa daqui em 1-1-8, decimal 9-5. Ok, Azul 27 no 4 faz tráfego na curta, alinha e mantém preparação para decolagem, então logo seja autorizado. Azul 27 no 4. Azul tá ali, mantém o 27 no 4. 760, curve à esquerda na proa 210, limite localizador. Corrigindo o limite à magnética radial 270 do VR de Salvador. 270, agora do VR de Salvador, senhora? O limite? Firma. E descendo para quanto? 2760, curva à esquerda na proa 210, limite a 270 do VR de Salvador, desça para 3.000 pés. Descendo para 3.000 pés, proa 210 e o limite a radial 270 de Salvador. Direito 1.9. Angulimos o Google Controle. Prova Zona, 4 milhas e meia, a próxima bomba é o Golfo. O Lima Zulu Golfo, tem condições de manter a presente velocidade até o marcador externo? Sim. Tem a presente velocidade até o marcador externo, está agora a 3 milhas da posição do na resposta Full ILS. Aperta para Full ILS, Lima Zulu Golfo. Azul 27 no 4, devido à solicitação do controle, após a decolagem, mantenha a reta até 3.000 pés, está livre de decolagem, vento 200 graus, meia dúzia nós. Após a decolagem, mantenha a reta até 3.000 pés, 27 no 4. Azul 2760, fomos ao novo limite, radial 265 do VR de Salvador. 265 do VOR de Salvador é o nosso limite, o azul 2760. Zona 93, já escuta a torre. Zona 93, na escuta, pronto. Pode ser que você está um pouquinho mais à frente para liberar o pátio? É, mas sim. Obrigada. estabilizando agora, Luna Zulu-Golfo. Completa o final do procedimento ILS X-Ray, torre no 8, decimal 95. Pista 1-0, vento 200 graus, 619. Sempre com 1-0, tá 3560. Tango Lima Zulu Golf, continue em aproximação, aguarde, pista livre. Aguarde, volta, aguarde. Azul 2760 para interceptar o localizador, curva esquerda na proa 135, desça para 2000 pés, livre LS X-Ray da pista 10, reporte quando estabilizada. Ok, esquerda 130, descendo para 2000, chama estabilizado no X-Ray down 0, azul 2760. Controle Salvador, boa tarde, azul 27 no 4, decolou, tá mantendo o eixo. Azul 27 no 4, contato radar na decolagem, suba via saída da Mundo para nível de voo no 80, mantendo 3 metros. Sente, vai manter o eixo até 3 mil pés, por 3 mil pés, via saída da Mundo, 27 no 4. 27 no 4, não foi solicitado que mantenha o eixo da decolagem, suba e mantenha 3 mil pés, via saída da Mundo. Subindo para 3 mil pés, mantém 3 mil pés, confirma, para o 27 no 4? 27 no 4, confirma se tem condições de voar na proa 020 até cruzar o nível de voo 060. Aguarde. Calim mantém, agilizando manobras. Calim mantém, boa, estrada 2-1-0. 3560, salas 3-2, liberou o VFOC no 219. 219, boa. Xenema 305 autorizado, linha decola, vento 200 graus, 05 nós. Linha decola, Xenema 305, 05 nós. E suba sem restrições para nível de 180-27-4. Proa noite sem restrições, é 180-27-4. 180-27-4, informação de tráfego, posição 10 horas, 8 milhas, rumo oeste, cruzando 050 em descida, MP3. 187-4. Você ajustou quantos pés? 84. Ok, sente. Controle Salvador, o azul 2794, solicita esquerda 340, proa norte, não leve, precisa. Já do proa 340, azul 2794. 340, 2794. O azul 2760, senhora, está estabilizado o localizador. Sente azul 2760, aguarde para transferência de comunicações. Azul 2760. Olimpo 06, autorizado o final do procedimento LSXA, pista no 0, desça para 2000 pés, o ajuste no 01, reporte quando estabilizado. Olimpo 06, desce para 2000 pés, no 01, livre procedimento de LS. 198, Xenema 6315, contato radar na decolagem, suba via saída São Vuno para nível de voo 360. São Vuno 360, Xenai 6315. Azul 2760, completo final do procedimento LSX-Way, chame a torre na frequência 118, decimal 195. 1-8-9-5, azul 2760. Torre Salvador, muito boa tarde, é o azul 2760. Azul 2760, boa tarde, continue em aproximação, aguarde autorização de voo. Azul 2760. Tão 3193, condições de alinhar e decolar sem parada? Afirmativo, tão 3193. Prima Zulu Golf, Palos 35, libera V Delta, 1219. Boa, Papa, livrado, Papa, Papa. Tão 3193, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 70 graus, 9 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 0, tão 3193. Livre de Zulu, a Xaner 6315, cumprir por quantas milhas vai manter a Pro 200? 30 milhas vai manter a Pro, Xaner 6315. Certo. Cinco, autorizado a valida. Gente, 6315, continua a condição de valida. Correio Azul 2760, numa final de 3.6 milhas. Gente, continue a aproximação, aguarde a pista livre. 2760. T760, vento no 60 graus, 09 nós, pista molhada, pouso autorizado. Pista molhada, autorizado, pouso, 2760. T193, decola 238, 119, decimal 8. Vamos agora, 1198, obrigado. Salvador, boa tarde, tá 3193, passando 1110. Tá 3193, contato radar na decolagem, suba via saída São Vono para nível de voo 340. São Vono para o 340, tá 3193. Relógio Olimpo, sinceramente. Olimpo 06, completo final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Azul 2760, salão 32, libere direito no 219. Direito 209, azul 2760. Eu assumi na prova de lei, da Oxana M3, eu não sei. Tente. Tente, Olimpo 06. Avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento no 70 graus, 08 nós. 06, autorizado, pouso, pistona 0. Por Salvador, tá 3193, solicita desvios à esquerda, proa 190 por 40 milhas. Livre desvios na proa 190, tá 3193. Tá 6315, confirma por quantas milhas irá manter essa proa? Xenia 3 no 5, suba e mantenha nível de voo 340. 340, Xenia 3 no 5. 6142, clear line up and wait, Xenia 10. Clear line up and wait, Xenia 6142. Olimpo 06, confirma o motivo da remetida? Não pegou visual para a pista. Vicente, suba para 2.000 pés e aguarde transferência ao controle. 2.000 aguardando transferência, Olimpo. Olimpo 06, transfere o controle, Salvador 1119, decimal 8. 14198, graças. Controle Salvador, Olimpo 06, procedimento de aproximação perdida, mantendo agora 2.000 pés, rumo 102. Olimpo 06, curve à esquerda, retração para o sequenciamento, curva à esquerda na proa 015, seu limite voar nessa proa por 7 milhas. Esquerda 015, limite 7 milhas. Xenia 6315, chame Centro Recife na frequência 125.1, alternando 23.8. 251, alternando 238 com Recife, Xenia 6315, boa tarde. Boa. Leda, 31193. E-mail, 31193, Leda. Afirmativo, código 1097, gente da informação, ativo, chamada uniforme. 1097, acena identificação, via chegada bom, desça para 4.000 pés, ajuste no 011. 4.000, 1097. 31193, confirme o voando, Leda. Afirmativo, encerrado de dias, pro de Leda. Gente. Agora um ligeiro desvio à direita, retornando para a direita em mais 5 milhas. 7, o TAM 3193. Oceana 6142, clear to take off runway 10, wind is 200 degrees, 10 knots. Teste livre de desvios na proa 200, gol no 097. 097, obrigado. Número 93, chame o Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 135 decimal 3, informe sobre desvios. Centro Recife 125-1353, na 3193. Oceana 6142, airborne at 46, contact on the part control 1198. Contact departure 1198, Oceana 6142, good day. good afternoon, Channel 6142. On Puka departure passing 1800 climbing level 350. Astronaut 6142, radar contact on departure on climb to flight level 350 via Puka departure. We are on climb via level 350, Astronaut 6142. O 1097 vai manter a proa por 20 milhas, 22 milhas, depois vai curvar direita na proa de Bonf, ok? 1097. Tente o 1097, reposto quando voando bom. Reportará. Salvador, boa tarde, passarelo 2231, informação e uniforme. Passarelo 2231, acione identificação, voe Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, reposto quando meu ideal descida. Afirmativo, é, voando Bomed, é possível voarmos de tapete? Passarelo 2231, negativo, mantenha o peixe de chegada. É... Ok, chamando a descida 2231. Abarromeu Lima, Lima Alfa, passado 5 ou 7 milhas sudoeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 080, chame o controle IEL, frequência 120.1. Salvador, Channel 6142, Caspai, Yank, seu Aracaju. Channel 6142, stand by for authorization. Stand by, Channel 6142. 27114, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 125.4, corrigindo. Frequência 128.8, alterna 135.3. Chama Recife 1268, alterna 1353 ou 2704. Corrigindo frequência 128.8, alterna 1353. 1288, alterna 1353, 2704. Limpo 06, curva esquerda na proa 220, limitado pela radial 270 do VR de Salvador. Esquerda 220, limitado pela 270 do VR de Salvador. É, controle o passarelo 2231, ideal de descida. Passarelo 2231, desça para o nível de voo 050, ajuste na 091. 1011, desça ao 050, 2231. Tá voando bom, chegou no 097. Sim, chegou no 097. Meu ajuste permanece em 11. Estimativa, ajuste no 09. 09, graças. Taxi 5, enquanto a gente decolar direto, aeronave pronto, Mike Vitoral. Sente, Mike Vitoral, sobre ecológico contém. O vento 200 graus, 07 nós, com Pronorte, aguardando transferência ao controle. Decola direto com Pronorte, o Mike Vitoral, aguardando transferência. Controle Salvador, boa tarde, Chanel 632, quer perder o motivo, aguardando transferência. Chanel 6321, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 200 graus, 07 nós. Decola, pistola 0, Chanel 6321. autorizaria voar direto pelo, por gol? Foram 097, autorizado pelo. Pro de pelo, obrigado. Um negócio de diferente. Guardando alfa. Mike Vitor Alfa, chame agora o controle, 1919, decimal 8. 1998, agradece toda a colaboração, Mike Vitor Alfa. Limpo agora meia compartilhado do procedimento, chame a torre na frequência 1918, decimal 95. 2895. 1097, alguma chance de voarmos Duna? Bono 01097, mantenha o perfil da chegada voando pelo. Ok, vamos tentar voar pelo aqui, que tem uma formação pesada lá em cima. Controle o passarelo 2231, possível à esquerda, um desvio de 20 graus. Você me aprovou de desvio o passarelo 2231 por quantas milhas? A 075. Assim, por quantas milhas o passarelo 2231? Cerca de 5 a 10 milhas no máximo aqui. 7, livre de desvio o passarelo 2231, após desvio voa ITAP. Afirmativo, desvia após voitap 2231. Olha, o papapapá Mike Vitor Alfa decolou do aeródromo e já avisou com a Sierra India com ele. Papapapá Mike Vitor Alfa, mantém-se em condições visuais. Não há tráfego de conhecimento do controle a reportar, tem a frequência livre e bom pouso. Livre a frequência, uma boa tarde, Mike Vitor Alfa. O Gol 107 solicita voar na Proa de Índia Serra, pra gente optar entrar na formação aqui. A gente vai bem devagarzinho, mas deixa a Proa Índia Serra, confirme. Gol 097, livre de desvios. Gente, obrigado. Controle 1119, decimal 8. Para 2000 pés, reporte autorizado final do procedimento, reporte para estabilizada. Reporte para estabilizada, desce para 2000 pés, 1097. Para Salvador, boa tarde, Chanel 6321. Chanel 6321, no contato radar na decolagem, suba via Cedar Buruno para nível de voo 360. Number 1360, Oceania 3321. Oceania 6142, contact Recife Center on frequency 126.85, backup 125.45. Recife Center 126.85, backup 125.45. Oceania 6142 today. Bruno 097, reduz a velocidade 1809. Reduzindo, Bruno 097. Pistão 0 limpos, 0 bem. A 097, confirma se tem condições de voar na proa 220 e interceptar na mesma. Agora não, não tem condições não, negativo. Para nossa direita tem uma formação que não dá para a gente voar para lá não. Daqui 3 milhas daria, mas aí a gente perde o localizador. Nós estamos reduzindo aqui para 160 más, se quiser. Gente, o 1097 informa o observador para o instrumento, 1000 pés de teto e 6 mil metros de visibilidade. Gente, 097. Controle Salvador Azul 2715, informação X-Ray, nível 190. Azul 2715, aciona identificação via chegada AMAN, desça para o nível de voo 060, ajuste no 019. Ok, via chegada AMAN, 1019, desce nível 1, corretão, 060, inicialmente Azul 2715. 0907, mantendo 160 nós, confirma autoriza o ILS da presente, já, na prova de ILS em Diacena. Plano 097, negativo, irá realizar o procedimento completo. O teto agora está a 700 pés, 3 mil metros de visibilidade. Faça órbita sobre Simbra, reporte quando estabilizada. Fazer órbita sobre Simbra, o Gol 1097, informa lá. Já tem condição estabilizada presente, autorizado. Plano 097, executa o procedimento completo. Ok, vai fazer o procedimento completo, então a 2 mil pés. Salvador, Xanem, 629, dia esquerda para 2062. Controle, Salvador, boa tarde, do 4462, está na terceira para o Ouro, recusaram na Ponais, lá. Aguarde, azul 4462. Xanem, 18 milhas. Rumo Nordeste, cruzando 100 em descida para 050, Alfa Tango 72. 7, Xanem, 6321, vamos na Pro Diabo, a fim de evitar formações à direita. 7, Alfa 2231, não reduz a velocidade para 2009, informa o tráfego de posição 2 horas, 15 milhas, rumo Oeste, cruzando o nível de voo 100 em subida, um Airbus 320. Primeiro, redução 2009-2231. Azul 4462, acione identificação, voo IBOMED para interceptar a chegada IBOMED 1, desça para o nível de voo 070, ajuste no 091. 091, 070, IBOMED 1, azul 4462. 22231, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 035, seu limite é radial 270 do vértice. Esquerda 035, limite a 275, ou 231. Sétimo 5, redução de velocidade 2409. 2409, 27 no 5. Uno 097, na perna de afastamento da órbita do procedimento ILS-X6. Tente 1097, reporte quando estabilizada. Confirma as condições do campo, por favor. Informo teto de 700 pés com 3 mil metros de visibilidade, o Uno 097, chuva moderada. Desculpe, por que, que a gente precisou fazer órbita? Só para a gente saber. Uno 097, informo estava abaixo do procedimento mínimo o teto para aproximação visual. Mas a gente não estava fazendo. A gente estava fazendo aproximação de instrumento. A gente bloqueia o India Serra 1700 pés, a gente intercepta o ILS desce. Agora a gente, o problema é que agora a chuva piorou e talvez a gente já tivesse conseguido pousar. Mas a gente tem que ter um final de vídeo, radial 3000, Salvador, guarda o retorno final para o ILS, copiou? Negativo. Passageiro 2231 vai ultrapassar o localizador, limite a radial 300 do VR de Salvador, copiou? Copiamos, limite a 300, vai atingir o 050. Negativo. Para o Gol 1097, em condições normais, você seria vetorado para final do procedimento, ok? O teto de 700 pés, visibilidade em torno de 3 mil metros, chuva moderada, e o senhor estava sem ângulo de interceptação com a pista 10. Fez o que o DSR prescreve, que é o procedimento completo. Ok, eu não... enfim, o senhor que sabe aí, mas para nós aqui estava absolutamente estabilizado, 1700 pés, eu bloqueei a unha até e descer. Mas enfim, está agora curvando para interceptar, agora pode interceptar o localizador? Autorizado, informe estabilizado. Vamos lá. Salvador Azul 2705. Prossiga 2705. Solicita uma órbita em cima de Amã, vai aguardar a melhoria das condições. Gente, autorizada a órbita em Amã, descendo para 060 Azul 2715. Ok. 060, é possível manter uma centena sobre Amã? Primativo, uma centena Azul 2715. Uma centena, você chama Azul 2715. Passaria 2231 para interceptar o localizador, curve à direita na Pro 160, desça para 2 mil pés, livre ali a checkspace da pista 10, reporte quanto estabilizada. Afirmativo, desce para 2000, 1011, direita, direita, 1160, chama na estabilizada, 2231. Gol 1097, complete o final do procedimento, chame a torre na frequência 198 decimal 95. 285. Chanel 6314, aciona identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 091. Via Bomed 1, 080, voo 091, Chanel 6314. Chanel 6321, chame Centro Recife na frequência 128, decimal 8, alterna 135, decimal 3. 288-1353, Chanel 6321. Aproa 060 aqui para sair da formação. Aguarde coordenação. Visibilidade 3 mil metros, chuva moderada. Gente, grato, 2231. Pensando órbita sobre a mão azul da gente. Gente. O gol pode provar de cedo? 0097, chame o controle, Salvador 199, deu sinal 8. 098. Tudo, tá cheio. Serviço. Afrontar o controle. Gol 1164, serviço. Gol 1164, aciona identificação, via chegada Bomed 1, desce para o nível de voo 090, o ajuste no 011. Bomed 1, 9000. 1097, confirme o motivo da remetida? A chuva forte sobre o campo. Gente, gol 1097, suba para 4 mil pés hoje em Salvador, 1091. Está subindo para 4 mil, curvando à esquerda para o 060, tá ok? Gente, confirme se tem condições de voar pelo gol 1097. A fogo, adição, só um segundinho, Sérgio. Controle, o azul 4462. Prossiga, azul 4462. Solicita e espera a sua sobreposição Itapa, de melhoria das condições do campo. Gente, autorizada a espera na posição Itapa, o azul 4462 descendo para o 070. 070 na Itapa, o motor espera na Itapa, 4462. Confirme se estabilizando. Afirmativo, fui, aliás. Passarei 2231, chame a torre na frequência 98, decimal 95. 1895, grato, boa tarde. Então. 7, ponto espera 90. Gente, com 2097, mantenha a ponto de espera. Mantenha a ponto espera 2027. 2 Salvador, boa tarde. Passarei 2231. Externo, baixou, travou. Gente, passarei 2231. Continue a aproximação, reporta visual com campo. Chuva de leve a moderada, ok, sobre o campo. Pista molhada, reporta visual. Afirmativo, chama na 2231. 097. Atinge, mantém 4 mil. Salvador, aumenta aí. Eu não faço, tá construindo na curva de Bomédio. Mantendo a curva 030. Tomando gol no 1164. Não, o funcionamento 3 não pode. Gente, desvio na proa de Bomed, assim? Esse Bomed, a gente tá com a formação de favor na proa 030, na 30 não pode. Gente, 030 por 20 milhas, o Chanel 6314. Você levou no 1164, autoriza a voz ITAP devido à formação de Bomed? No 164, autorizado voar ITAP, descendo para o 090, redução de velocidade 2409. 240, no 164. O 4462, pode ficar as esperas em ITAP pela esquerda? Afirmativo, o gol azul 4462, espera com curva esquerda na posição ITAP. Certo. Se a senhora puder me informar se o passarinho conseguir pousar, por favor, se quiser avisar. 7, assim que tivermos a informação, repassaremos. Obrigado. Avistou 600 pés. Gente, passaria 2231. Pouso autorizado, pista 1-0, 170 graus, 059. Livre pouso 1-0, 2-2-3-1. Sambof, reporte quando iniciando as pés. Positivo, vai aguardar a melhoria do campo. Gente. Olha, gol no 164, solicita fazer órbita da presente posição no nível 170. Autorizado, a órbita na presente posição, gol no 164, mantendo o nível de voo 170. 170, 164. Nível 4462, informo que o passarelo conseguiu pousar, avistou o solo com 700 pés. Encontramos com 700 pés e 4 mil metros de visibilidade de chuva forte. Gente, vamos aguardar mais um pouco aqui na posição, 4462, graças à informação. Gente. Confirme. Azul 27 no 5. Prossiga. Em órbita sobre a Amã, nível uma centena ainda com controle. Para sua avaliação, e a chuva tende a reduzir? Para o 080. INAP 080, 63 no quadro. Via moderada. Muito obrigado pela informação. Fatale 2231. Fala 08, liberou no 21-9. 219, obrigado. Gol 2017, decolagem autorizada, pista 1-0, 170 graus, 059. Livre decolagem, gol 2017. Na 6314, confirme se vai aproximar? Afirmo, chanel 6314. Gente, chanel 6314. Vai, mano, atinge o 087. 6314, operação para continuar na descida, curva esquerda na proa 035, desça para nível de voo 050. Esquerda proa 035, nível 050, chanel 6314, tem o tráfego na posição 12 horas, 1500 da manhã. O gol 1164 solicita prosseguir descida para 200 em órbita na presente posição. Confirme o nível solicitado. Prosseguir na descida para 90 em órbita na presente posição. Autorizado, o gol 1164 desce para o nível de voo 090, ajuste no 091. É, confirmado, 1164? Afirmo, 090 no 164. 090 na presente posição. É 6314, informa o tráfego, posição 2 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 070, espera em TAP, Embraer 190. Azul 4462, informa o tráfego, posição 2 horas, meia dúzia de milhas, rumo nordeste, cruzando 075 em descida, Airbus 320. Estou ciente do tráfego, visual de casa azul 4462. Zero no 7, decolou 1-0, chame o controle, Salvador, 1-9, decimal 8. 19-8, boa tarde. O ajuste no 0-1, confirma que tem condições de voar a posição duna. Afirmo, tem condições de voar a duna, 3 mil pés no 0-1, canal na 3 não faz. Controle, Salvador, boa tarde, gol 207, passando 2.200 pés, São Bruno. Gol 207, contatada na decolagem, suba via saída de São Bruno para nível de voo 240. 240, 207. Gol 1659, Torre Salvador. É só para informar, nós estamos avistando a pista toda e a chuva está muito leve aqui sobre a pista, tá? para informar as aeronaves aí. Gente, já foi informado a melhoria das condições para o controle Salvador. Acabamos de informar. Oh, maravilha. O Azul agradece. Por quantas milhas? Aproximadamente 20 milhas, 2097. Sentido de desvio no Gol 2097. Desvio 2097. O 1164 da Gol abandona a espera e prossegue na aproximação. 1164, abandona a espera, voe na proa de Bomed para interceptar a chegada. Torre, Gol 1097. Gol 1097, Torre Salvador. Teto em torno de 700 a 800 pés, visibilidade 4.000 metros, chuva nas vizinhanças e chuva na aproximação final próximo ao marcador externo. Poxa, a tendência está aumentando ou está diminuindo a chuva aí? Está oscilando, conforme dito anteriormente, está oscilando. A nossa previsão é de que dure o turno todo essa oscilação de melhoras e pioras. Mas agora deu uma melhorada em relação a 5, 10 minutos atrás. Ah, tá ok. A gente tá 5 minutos, a gente tá na aproximação final. Valeu. Obrigado, cara. Tá naquela hora que o senhor tava aproximou e arremeteu, tá melhor do que aquela condição. Tá ok. Obrigado. Vamos ver aqui. 14462, desça para o nível de voo 050, ainda mantendo espera. Em espera, livrando o 070 para o 050, azul 4462. Controle Salvador, voo agora 620, descendo para o 180, reduzindo... Voo no 620, acione identificação via chegada FOMED 1, desça para o nível de voo 140, ajuste no 091. 140, 1011, o voo no 620, FOMED 1. Controle azul 2705, tem intenção de prosseguir na aproximação. Gente, azul 2705, mantém espera aguardando. Mantém espera sob a mão, 2705. No 5, desça para o nível de voo 060, mantenha a órbita na posição AMAN, o ajuste no 01. Desce 060, órbita sobre AMAN, sim, confirme, 1098. O ajuste no 011, azul 2705. No 01, libra uma centena para 060, azul 2715, mantenha a órbita. O voo 1097 tem condições de prosseguir, assim que é autorizado. Gente, o 1097 mantém espera na posição, aguarde. Aguarde. O 4462, abandone espera, curva à esquerda na proa 070, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LSXA da pista 90, reporte com estabilizada. Sobre a operação 070, abandona na espera. Confirma nível autorizado. Azul 4462, desce para 2.000 pés, autorizado final do procedimento. 2.000 pés, a bandeira proa 070, azul 4462, 1019 no ajuste. Controle Salvador, igual 1659, decola Tambo, cruza 1.800 pés. Voo no 659, contato radar na decolagem, suba via saída ação, voo 1 para nível de voo 360. Via ação, voo 360, voo no 659. Controle Salvador, é o Gol 659, é a possibilidade de aprovar Leda da presente? Gol no 659, autorizado. Autorizado Leda, Gol 659. Azul 2705, abandone espera com curva à direita na proa 160, seu limite é a radial 250 do VR de Salvador, desça para o nível de voo 050. Direita 160, limitado pela radial 250 do VR de Salvador, desce 050, azul 2715. Gol 1164, redução de velocidade, 2109. Pode prosseguir descida, 1164, com velocidade reduzida. Gol 1164, desce para o nível de voo 060. 060, de Gol 2017, proa de Coral na presente. O o Gol 2017? Gol 2017, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251238, boa tarde. Controle Salvador, Gol 184, decolado no perfil da FUCA. Gol 184, contato radar na decolagem, suba via saída FUCA para nível de voo 230. FUCA 230, 184. Controle Salvador é o Gol 659, informe evitando desvios pela esquerda, proa 1180, evitando formações em frente. Sente, livre desvios na proa 180, Gol no 659. Bruno, Xerai 6314, complete final do procedimento, chame Torre 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, Xerai 6314. O 4462 pode voar, Duna? Azul 4462 autorizado, voar, Duna, reporte com estabilizada. Duna, reportará 4462. Azul 2715, afastado 28 milhas oeste do Guarda de Salvador, voe Duna, desça para 4 mil pés, o ajuste na 091. Voa Duna, 4.000 pés, 1-0, 1-1, azul, 2-7, 1-5. Voa 1-1-64, detração para sequenciamento, curva esquerda na proa 0-1-0, seu limite é a radial 280 do VR de Salvador. Esquerda 0-1-0, limitado pela 280 de Salvador, mantém o 060. Voa 1-0-9-0-9-7, abandona e espera com proa de Duna, mantendo 4.000 pés. Tá mantendo 4.000 pés, leva na espera pela direita, pro de Duna, 1-0-9-7. Gol 1-0-2-0, corrigindo, Gol 1-6-2-0, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda na proa 360, seu limite é radial 280 do VR de Salvador. 360 de proa, limite é 280 de Salvador, Gol 1-6-2-0. Gol 1-6-2-0, desça para nível de Gol 080. 80, Gol 1-6-2-0. Meia 4, curva à direita na proa 050, seu limite permanece. Direita 050, no 64. Uno 097, controle. Prossiga. 097, abandona e espera, com curva à direita na proa 180, seu limite radial 270 do VR de Salvador. Puxa, curva na direita, 1-8-0-0-9-7. Azul 2-7-5, autorizado final do procedimento LSX-Ray, deixa para 2.000 pés, reporte com estabilizada. Autorizado LSX-Ray, desce 2.000, reporte curso sinal estabilizado, reportará curso sinal estabilizado do 2-7-5. Volta, banana! O 1-6-5-9, confirme por quantas milhas irá até o dia. Mais 10 milhas, voo 6-5-9. Gente. Estabilizar, azul 4462. Azul 4462, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 1-1-8-9-5. 0-5, grato, boa tarde. Boa. Boa tarde, Alcé 3367, formação Yankee. Com 3367, acione a identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 1-0-0, reduza a velocidade para 25009. Reduzindo 289, descendo para uma centena na chegada Bonf, 3367. Uno 1-1-64, pode aproar Duna? Está presente? Uno 1-1-64, para interceptar o localizador, curva direita na proa 070, deixa para 4.000 pés, ajuste na 091. Direita 070, 1.011, 4.000. O 1-1-1-64. 1-2-5-6, autorizado decolagem imediata, 260 graus, 059. Deve decolagem, 1-0, Gol 1-2-5-6. Em 2109, 1164. Azul 4462, informa o Boeing 737 da Gol, decolando, iniciando a decolagem. 7462. Gol 1659, confirma. Agora com curva pela direita, proa 210, mantendo por mais 40 milhas, efetuando desvios. 7, livre de desvios, Gol 1659. chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8 e informe sobre os desvios. Sim, são 251-238, eu vou um momento para nós. Salvador, Guardião, boa tarde, Guardião 08, quem está a transferir, me desculpa. Guardião 08, acione identificação, vou ir na proa de Bomed para interceptar a chegada do Bomed, ou no reporte quando me der o descido. Bomed, agora já tem o nível descido, Guardião 08. Guardião 08, desça para o nível de voo 050, ajuste na 091. Sentado 050, ajustado na 091, Guardião 08. Corte final estabilizado, azul 2715. Azul 2715, ciente, aguarde para transferência de comunicações. Azul 2715. Voo 1164, reduz a velocidade para 1809, informa o tráfego que precede, encontra-se a 9 milhas, posição de 11 horas, com o grau speed 1809, um Alfa Tango 72. 1164, reduzido. Os 22, chama o controle em 119, décimo 8. 198, agora 9156. Confirma a velocidade, voo 1620? Voo 1620, redução de velocidade 2009. 209, gol no 620. Gol no 884, chame o centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85, confirmando a secundária. Secundária 125.45. 2545, boa. Controle de Salvador, gol no 256, na sexta volta cruzada 2-2. Voo 1256, contato radar na decolagem, suba via saída Pucca para nível de voo 370. Pucca 370, voo 1256. 1620, curva à direita na proa 050, seu limite radial 300 do VR de Salvador. 50 de proa, limite a 300 de Salvador, voo 1620. 20, desça para o nível de voo 050. 50, voo 1620. 367, desça para o nível de voo 060. 060-3360. Azul 4462, no solo 24, livre à direita, solo 121, decimal 9. Solo 219, azul 4462. Reportará estabilizado. 1964. Azul 2715, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118.95. Gol Salvador, 118.95, azul 2715. Gol 1097 para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 160, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento e LS X-Ray, reporte para estabilizado. Autorizado para 2000, a proa 160, 067. 800 pés, chuva leve a moderada, chame avistando. Reportaremos azul 2715.